Ouça a trombeta tocando com um som de alarido. É a voz dos profetas pregando que se está vindo. Preparação de um trono pra alguém sentar. O povo faz festa pro anticristo reinar. Paixões desenfreada, cupice escancarada. Pornografia todo dia, toda hora tá em alta. O homem é homicida em seus pensamentos. No simples olhar, rancoroso e violento. Irmão, Deus é amor, sim, também é justiça. Opere santidade, não aonde habita a mente que contamina os desejos e as vaidades. Na época de Sodoma, Deus destruiu toda a cidade. Somos diferentes, em que situação? A nós tá sendo pregado, mas pra eles foi sem perdão. Andava em suas paixões, homossexualidade. Não teve pregação, mas pouco em toda a cidade. Eu não tô julgando e sim, tô alertando. Que nos dias de Sodoma, Deus queimou todo o engano. Ele livrou Ló pelo poder da pregação. Não olhe pra trás pra não ficar sem salvação. O genro não creu e a mulher olhou pra trás. Assim acabou Sodoma, logo mais é nós que vai. O que crer será salvo, quem não crer tá condenado. Amaram mais as trevas e esse foi o resultado. Meu Cristo vai voltar, se prepare, irmão. Já vida é louca, cruz dessa escuridão. Aqui é os crentes, povo separado, lavado e remido no sangue imaculado. Meu Cristo vai voltar, se prepare, irmão. Se a vida é louca, cruz dessa escuridão. Aqui é os crentes, povo separado, lavado e remido no sangue imaculado. Cê tá pensando que tu vai correr pra onde? Só tem uma história com um final de glória. O crime não dá nada pra ninguém. Vida eterna na nova Jerusalém. Cê quer dinheiro, poder, os canhão. Fui pop na quebrada, fama de ladrão. Então vai, o tempo tá passando. Os bicos te ganhando, os crentes a te pregando. E eu tenho pra dizer pra você que na palavra do Senhor lá em 1 aos Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros e nem os infeminados, nem os sodomitas e nem os ladrão, nem os avarentos e nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores hão de herdar o reino de Deus. Enfim, é tempo de crescer, uma nova chance à vida, hora de arrepender. Cristo vem, não demora, essa é a hora. Uma nova história, uma nova história. Meu Cristo vai voltar, se prepare, irmão. Se a vida é louca, cruz dessa escuridão. Aqui é os crentes, povo separado, lavado e remido no sangue imaculado. Meu Cristo vai voltar, se prepare, irmão. Se a vida é louca, cruz dessa escuridão. Aqui é os crentes, povo separado, lavado e remido no sangue imaculado. Quanto tempo, até as escamas caem dos olhos. É notório o sofrimento de alguém quando acha que tem, mas não tem. O dom da salvação dado por quem quer o bem. Não vem que não tem, não se faça de bobo. Não seja tolo, sem freio na estrada da vida. Porque no final dela só sofrimento e ferida. Trilhei por ela, mas aprendi que o que vale mesmo é simplesmente tá aqui. Depois de treta, tiro e ilusão, é só na paz do Senhor, saudando os meus irmãos que escutaram e deram crédito ao chamado. Se desviaram do mundão implacável, miserável, que arrasta pra perdição. Luxo, vaidade, morte sem salvação. Que foram curados da chaga mortal e seus pecados apagados sem forçar nenhum mal, mas simplesmente pelo sangue de Jesus que escorreu na cruz e trouxe o alívio da opressão que dava o inimigo da alma que tenta nos derrotar. Pois a vitória é certa, meu Jesus vai voltar. Meu Cristo vai voltar, se prepare, irmão. Se a vida é louca, cruz dessa escuridão. Aqui é os crentes, povo separado, lavado e remido